Era isso que vocês queriam. Era isso que vocês queriam. Era isso que vocês queriam. Era isso que vocês queriam. É? Então toma! Três tormentos, mais um da empresa Tormento. Essa é mais uma marca dele. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Essa novinha é profissional, ela fica gostosa demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Essa novinha é profissional, ela fica gostosa demais. E eu me tornei não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Solte bico, se cair no ninho, a gente dá de solte bico. Lua padrinha, meu pote. Pop Live. DJ Marcelo Tormento, fazendo a sua festa. Tá gravando já? Yeah. Tá gravando? Yeah. Tá. Pega o sax e vem mexendo. Pega o sax e vem mexendo. Agora é moda esse sax e é da hora. Agora é moda esse sax e é da hora. Mega é o mega. É o Mega Robson Digital. Mega é o Mega. É o Mega Robson Pancadão. Tem DJ Regi Evaí. Eu sou DJ Moisés. DJ Tapó. Tem DJ Regi Evaí. Eu sou DJ Moisés. DJ Tapó. Mega. Olha o sax do Mega Robson. Sander das Produções. Caio Sá. Alô Branco! É ele! Rei das aparelhagens! Pega o sax e vem mexendo! Pega o sax e vem mexendo! Agora! Esse sax é da hora. Agora é

Segunda Imprensa Turmento. Som membro, som automotivo. Você ouve.

fazendo a sua festa. I'm